já tem lugares no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e de desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições. Chamou-me a lua, se tu queres festa boa, chamou-me a lua, se tu queres festa boa. queres festa boa, chama-me lua. Se tu queres festa boa, chama-me lua. Se tu queres festa boa, chama-me lua. Se tu queres festa boa, chama-me lua. Se tu queres festa boa, chama-me lua. Se tu queres festa boa, chama-me lua. Que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Maria João, Maria João, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre no meu lado. Maria João, Maria João, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre no meu lado. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Desde já aquele abraço amigo deste vosso amigo. Espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado, como sempre. Depois de algumas semanas de ausência aqui novamente nas platinas da Rádio Arco-Íris para levar o melhor da música portuguesa. Desejo-vos a todos um ótimo domingo. esta voz cigana, ele chama-se Nuninho Navarro. O tempo voa, é isso mesmo. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? António Lourenço. E certamente queria fazer uma dedicatória, não é? Exato. Força, então. A antena é sua. Era para dedicar a todos os meus amigos, colegas de trabalho, à minha família toda, e a vocês da rádio, com um bom domingo e um bom dia do 1º de outubro. Está um dia excelente e com um grande abraço. Hoje aqui em Olhão está bom, não sei. Está, sim senhora, está muito bom. Está um dia, vai haver, as temperaturas parece que vão aumentar mais de 10 graus da temperatura de ontem, se não me engano. É verdade. Então um ótimo domingo para si e para toda a sua família. Bem, para vocês também. Muito bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Continuamos aqui o nosso programa musical, desta vez com uma grande, grande voz. Ele teve imensos concertos este verão e continua nas comunidades. Ele chama-se Zé Amaro. E ele tem um novo trabalho que já saiu há um mês ou dois. E nós vamos ouvir a música Como Não Ter Saudades Nossas. Eu já tinha saudades vossas, então vai. E esta música é especialmente para uma pessoa que está hoje de parabéns ali para os lados de São João de Barré. Sinto frio sem o calor do teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudades nossas se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas se a tua presença está aqui? Como não ter saudades nossas se tu és parte de mim? Pra onde pois meu coração irá contigo? Tenho saudades do teu toque no meu rosto, voz a sussurrar no meu ouvido. Sinto frio sem o calor do teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudades nossas se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas se a tua presença está aqui? Como não ter saudades nossas se tu és parte de mim? Onde fores meu coração irá contigo. Ai, como não ter saudades nossas? Eu tinha saudades vossas. E assim, este grande artista Zé Amaro, ele que, então, que faz, fez imensos concertos e continua nas comunidades, e brevemente vai estar aqui na zona de Orleans. Ele não vai estar só, ele vai estar com todos os seus músicos e também com o espetáculo completo em cena. Portanto, o espetáculo a marcar na vossa agenda. E agora continuamos com um artista que brevemente também vai estar em palco na sala de festas de Montesión, no espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris, mais uma vez, e ele chama-se quem? Mike da Gaita. Isso vai ser o 18 de novembro na sala de festas de Montesión, São João Leblon. Estamos com a música de Mike da Gaita, Minha Ciganinha. E onde é aquele cavalinho? Olá. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Julien Carvalho. Vous avez un petit message à passer à l'antenne, je crois. L'antenne est à vous. Merci. Oui, je voulais demander à Manuela de Arujo, normalement qui va se reconnaître, si elle pouvait me joindre à mon numéro, pour qu'on prenne un petit rendez-vous pour voir sa petite fille. Alors, il faut dire que vous m'avez donné votre numéro pour pas le donner à l'antenne. Voilà. Et c'est vrai, elle appelle la radio, j'y donne. Et vous rentrez en contact. C'est ça? Tout à fait. Si elle peut appeler la radio, comme ça, vous lui donnez mon numéro, elle m'appelle et on voit pour prendre un rendez-vous pour voir sa petite fille. Ouais. C'est gentil à vous de, parce que, une petite fille, elle aime bien avoir ses grands-parents, surtout. C'est ça. C'est la vie, c'est la famille, c'est ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup, et je voulais en profiter pour faire un bisou à ma femme et du coup à ma fille. Très bien, le message est bien passé. En tout cas, espérons que Madame de Rojo, elle est à l'écoute et elle va nous appeler. Pas de souci, j'espère aussi. Bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche. Allez, au revoir. Au revoir. Eh oui, si la radio peut servir à ça, ce serait super. Des retrouvailles. uma vontade que quer matar. Então, senhora Manuela de Araújo, se está à escuta, telefone. O nosso número você conhece, é uma fidel ouvinte da Rádio Arco-Íris. Portanto, um muito bom dia para si. Aqui estivemos com esta última música de Micael Carreira, última vez com a participação de Gonzalo Hermida. Espero que tenham gostado. Uma novidade aqui nas platinas, novidade também esta de Sérgio Rossi com Vani Jordão. Entregamos-nos de uma forma tão intensa, tão honesta, e descobrimos uma que nos conseguiu desfazer o coração em pedaços aos dois. Sérgio, é como eu te digo, aquela mulher, o coração dela não é só para um homem. É um coração traidor, mas eu acho que o problema não é dela, foi a vida. Foi o desamor que a criou assim. Eu acho que vamos tentar percebê-la melhor. Vamos nessa. Então vamos lá ouvir esta... Ai, vagabunda, nunca imaginei dizer-te, vagabunda, que hoje prefiro perder-te, vagabunda, do que andar perdido por te amar assim. Vai, vagabunda! Ontem quis cortar as asas e dei-te asas para voar. Ouvia que tu voltavas e aquecias teu lugar. E as penas do passado, no passado iam ficar. Fiz as coisas que diziam, ouvidos de um pecador. E como um bom samaritano, nos teus danos pus amor. Enganei-me estes enganos, mas tua essência não mudou. Vai, vagabunda, vai estragar mais uma vida, vagabunda. Como já estragaste a minha, vagabunda. Já não quero naufragar mais a teus pés. Vai, vagabunda, não brincas mais ainda, vagabunda. caminho e nas noites sem dormir. Peço a Deus que o teu destino não se volte contra ti. Não é por eu estar sozinho que te quero infeliz. Mas as coisas que me dizem, ouvidos de mercador, e como nós samaritano, dos teus danos foi o amor. Eu sempre que te amo, sem uma ponta de rancor. Vai vagabunda, vai estragar mais uma vida, vagabunda. Como já estragaste a minha, vagabunda. Já não quero naufragar mais a teus pés. Vai vagabunda, são mil enganos mais ainda, vagabunda. Teu verniz perdeu a tinta, vagabunda. Não te pintes mais daquilo que não és. Mas tu que és a culpada desse coração traidor. Foi a vida tão madrasta que te marcou, que te marcou. Ai, vagabunda, vai aqui Sérgio Rossi com, no seu melhor. No seu melhor também vai o grupo Santa Maria Quer Sentir-se. E você pode ligar para o 0238-434800. Santa Maria aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris com o tema Quer Sentir. Nós também queremos sentir o som do Santa Maria. Vamos lá. Espero que tenham gostado então desta música do grupo Santa Maria. Agora vem David Carreira com a nova canção Mental. Somos dois, a que isso aconteça. Quero acordar e deitar-me ao teu lado até que amanheça. Oh, yeah, yeah, yeah. Então vem, fica e relaxa um pouco. Quero ver mais que o teu corpo. Sei que errei nesta vida, mas quem diria que já sou refém. Coração quase arrebenta, tua boca tem sabor a menta. Eu só penso nela, nela, nela, oh, bela, yeah. Só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela, oh, bela, yeah. Só penso em te encontrar, sem ti já não posso ficar. Vem me abraça e me beija daquele jeito. Nem é largo que vou lugar, só tu pra me fazer mudar. Viver uma boba a vida inteira. Nós temos algo especial. Sei que é fora do normal. Quero viver pra sempre. Pra ver te dançar pra mim. Quero ver te dançar pra mim. Rouba a minha sala. Da vida marca tem igual. Oh, oh, és o amor da minha vida. Amor da minha vida. Só com beijo, coração congela, congela. Eu só penso nela. Cada vez que eu olho pra ti, sinto saudades do teu perfume. Quero colar no teu body. Só de pensar que és minha pela arrepia. Cada vez que eu olho pra ti, e só com beijo dela, dela, coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela, oh, bela, yeah. Só com beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela. Ai, só com beijo dela, o coração congela. Todo um programa aqui nesta música de David Carreira. É uma música que tem apenas semanas, dias. Portanto, continuamos no melhor. E você pode continuar a ligar para o 02-38-43-48-00 para fazer a sua dedicatória. Esteja connosco. Mariana dos teus encantos arrancou na sua mota. Mariana dos teus encantos arrancou na sua mota. Arrancou na cona, cona, e arrancou na cona, cona, e arrancou na sua mota. Outra vez! Arrancou na cona, cona, e arrancou na cona, cona, e arrancou na sua mota. Mariana dos seus encantos, holofotes foi comprar. Mariana dos seus encantos, holofotes foi comprar. Holofotes, fotos, fotos, holofotes, fotos, fotos, holofotes foi comprar. Outra vez! Holofotes, fotos, fotos, holofotes, fotos, fotos, holofotes foi comprar. Ai, a Mariana de Emanuel Moura. Ela é um bocadinho atrevida, não sabíamos. Vamos lá continuar com o grupo Calema. E os Calemas vêm aí com a nova música. Toca a todos, vamos lá. Já me perdi nas ruas, corri pelo mundo, mas nunca me senti tão feliz.

mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Faz mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Tenho homem que vive sem comer a carne, brua, se eu não futricar em casa e eu vou futricar na rua. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer dançado no arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer nos braços de outra mulher. Sei o que fazer se um dia te encontrar. Vai ser difícil encarar o seu olhar e acreditar que já não está mais comigo. Não sei o que eu vou dizer para o meu coração, que foi só mais um caso, mais uma paixão, e que agora sou apenas seu amigo. Por mais que tento me enganar, ainda grito o seu nome. Todo dia a saudade me consome. Acho que eu não aprendi a te esquecer. Tá na cara e tô sofrendo, tô pirando sem você comigo. Viver a minha vida sem você não faz sentido. Mas sei que tenho que aceitar a sua decisão. Tá na cara que alguém já deve estar morando em seu pensamento, que tudo que juntos vivemos foram só momentos. Tá na cara que você já me esqueceu. Tá na cara que você já me esqueceu. Tento me enganar, ainda grito o seu nome. Todo dia a saudade me consome. Acho que eu não aprendi a te esquecer. Tá na cara e tô sofrendo, tô pirando sem você comigo. Viver a minha vida sem você não faz sentido. Mas sei que tenho que aceitar a sua decisão. Tá na cara que alguém já deve estar morando em seu pensamento, que tudo que juntos vivemos foram só momentos. Tá na cara que você já me esqueceu. Tá na cara que você já me esqueceu. Quem não se lembra desta voz? Lucas e Mateus Júnior, que está no lugar do seu pai, do Mateus, sim. Em primeiro é Lucas e Mateus, agora é Lucas e Mateus Júnior. Agora vem Bandalusa. Bandalusa não, Diapasão, não confunda. Eles com o álbum Regresso e o tema é Atende o Telefone. E eu atendo mesmo o telefone. Vamos lá. 0238-43-48-00. Fala para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liguei tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liguei tanta vez, não queres atender. Tenho tanta coisa para te dizer. Sinto saudades de ti, de te poder abraçar.

ainda vim de lá há dias e já tenho saudades, hein? E por isso vamos mandar um beijinho para todos os portugueses que estão à escuta. Vamos lá, malhão do beijo do grande Zé Mário. Ele que brevemente vai estar connosco no espetáculo com a sua banda ao completo. Tudo a dançar este malhão do beijo, hein? Hoje, 1º de outubro e não 1º de novembro, não é? Como todos vocês devem saber, hein? Então, hoje, primeiro de outubro, aqui na Rádio Arco-Íris, estamos aqui com a música bem portuguesa, com estas vozes. E agora vem aí Mir Freitas, amigos. Já minha avó dizia: filho, cuida com eles. Eles fazem-se de amigos, mas é tudo falsidade. Já diz um velho ditado: cada macaco no seu galho. Nunca fez tanto sentido. Procurei, mas é trabalho. Lembra-te da tua infância, quanta gente ajudaste. Hoje em dia nem falam, ainda bem que duraste. São os grandes mentirosos, aldrabões e caloteiros. Faziam-se teus amigos só para ganhar dinheiro. Mas um dia vão pagar pela maldade neste mundo. Mentira tem perna curta, um dia chega a verdade. Mentira tem perna curta, chega a verdade. Lembra-te da tua infância, quanta gente ajudaste. Hoje em dia nem falam, ainda bem que ignoraste. Chega a verdade. Amigos, aqui na voz de Mira Freitas. Agora vem o Mike da Gaita com o seu último trabalho. E ele vai estar connosco no grande baile aniversário da Rádio Arcalciela. E isso é quando? É o dia 18 de novembro de 2023, bem entendido, na sala de Montição, em São João de Blau. Haverá também a Noite da Rusga, onde vocês já se podem inscrever. E para isso vão ao site da Rádio Arcalciela e terão todas as modalidades. Vamos então ouvir esta música de Mike da Gaita. Yeah. em Mangue da Gaita, então que vocês vão poder aplaudir o 18 de novembro na Sala de Festas de Montission, e isso no espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris, onde haverá rusgas e muito mais. Agora vamos ficar com uma voz extraordinária que chama-se Cássio, Se Eu Pudesse Te Beijar. Adoro a voz deste artista, Cássio. Faria tudo na vida para seres a minha rainha. Tenho um segredo dentro do peito. Eu não consigo dizer que te amo, que te quero. Eu tenho medo que não me aceites. Por isso é que vivo tão calado em desespero. Eu não consigo ganhar coragem, mandar mensagem. Aqui estivemos com a voz de Cássio, ele que imita lindamente, ele faz um espetáculo só de canções de António Variações, e é mesmo um espetáculo ver este artista a imitar o António Variações. Portanto, continuamos agora com o grande Mike Nagate. Tu gastas muito menos. São mais

comigo, amor. Vem dançar comigo, amor. Eu sou uma da vida que já não vou mais pra ficar sem ti. Mas são dias que eu não consigo dormir. Juro que a saudade está me engolindo. Baby, meu coração manda vida que já não dá mais pra ficar sem ti. Mas são dias que eu não consigo dormir. Juro que a saudade está me engolindo. Eu te procuro, mesmo no escuro. Se não te vejo, choro por dentro. Eu te procuro, mesmo no escuro. Se não te vejo, o sofrimento é lento. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo, mano. Vem dançar comigo. Estarei aqui sempre que precisares de abrigo. Larga tudo e vem morar comigo. Estarei aqui sempre que precisares de abrigo. Ouvir estas vozes assim, é diferente. E agora é Bárbara Bandeira, Cristaliza. Eu quero imitar o céu de inferno, água sai do olho, me cristaliza, cristaliza. Se eu reescrever o meu medo e se quer saber viver, água sai do olho, me cristaliza, cristaliza. Com peso na consciência, mas a culpa é demência quando és caso de estudo. Que a tua ausência testa a minha paciência. Eu estava ao teu lado e já estava de luto. Eu devia ter saído até mais tarde. Não se disse, não tinha vontade. Se não tinha prazer, não devia ter gritado. E agora é tarde para seres ensinado. Eu só perdi tempo contigo, tanto que eu tenho contido. Pranto que eu tenho escondido à prova de bala. Eu fui chão, tu foste sismo. Então poupa-me o cinismo. Não faças um filme, faz a desabala. Fala que eu ergo a cabeça, faço um touchdown. Really need some end down. What goes around, goes around, goes around. Comes all the way back around. Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno. Água sai do olho e cristaliza, cristaliza. Se eu reescrever o meu medo e se quer saber viver, água sai do olho e cristaliza. Amor, eu não troquei de número, eu troquei de pele. A vida nova é o que me impele. Tu não vês que eu não sou a mesma. Eu não mudei de linha, mudei o poema. Não tenho raiva, tenho pena. Dá-me tinta, eu tenho pena. E tu não és promessa, és problema que não é meu. Eu dou um passo curto do céu. Cause I'm high. Se custa, se custa, é porque o amor que se perde dói mais do que o amor que dura, dura. Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno. Água sai do olho, cristaliza, cristaliza. Se eu reescrever o meu medo e se quer saber viver, água sai do olho, cristaliza. precisa, cristaliza. No.

Esta música é para todas as mulheres. Ouçam, ouçam a letra. Foi feita para amar. Ouçam, pensam bem. E várias vozes femininas cantam aqui esta música. Ouçam. Mas o que aconteceu? Não quero saber. Quem perdeu fui eu. Talvez a culpa seja minha por te falhar. Não imaginando que numa teia me irias enterrar. Se eu pudesse voltar atrás, dizer aos meus o que não fui capaz, por medo teu. Debaixo da vergonha de ser mulher, que o homem não vê, que o homem não quer. Quase que fazia o hino da nossa rádio. Mulher foi feita para amar e não para castigar. O que é que aconteceu? Não quero saber. Então, minhas senhoras que estão à escuta desta música, peçam esta música muitas vezes aqui na rádio. Fui eu o teu troféu. Vários artistas a cantar esta música.

dinheiro para a festa. Na minha terra a festa não se fez. Só houve baile com uma morena que pôs a tocar alguns CDs. Quando a morena rodou o duro, muita poeira do chão levantou. Novos e velhos dançaram o duro, até o padre. Sou nosso destino. Se tu não sabes dançar, comigo que eu te ensino. Se o teu corpo no meu, seremos um só ser. Essa dança sensual, tudo pode acontecer. Unida, olé, olé. Unida, olé, olé. Vai comigo, olé, olé. Eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai, sou meio que é bom. Ai, ai, ai, ai, vem comigo que sou mal. Ai, ai, ai, ai, este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar.